Cacique Mirim, Devasto Prod, se liga aí. Paga pra ver, fazer valer. Você, vai ser. Diz pra mim qual vai ser dessa jogada. Se é pra eu chorar ou se é pra dar risada. Diz que bota fé na mega acumulada. É só acertar seis e correr pra que bancada. Dinheiro bom, a sorte é que dá mancada. Foge da minha frente sempre que eu quero usá-la. Mas cê nunca para, o sono que te embala. Acho que só vai acordar quando quebrar a cara. Quando cair a casa, saca que o tempo passa. Caindo em queda livre, perceber que não tem asa. Que é o primeiro lugar, sonha com a taça, mas enquanto cê dorme, alguém te ultrapassa. Uns quer pagar pra ver, uns quer fazer valer. Uns diz qual vai ser, e você? Tá vacilando, moscando ou cochilando. Enquanto cê tá palma, pá, tá te passando. Uns quer pagar pra ver, uns quer fazer valer. Uns diz qual vai ser, e você? Tá vacilando, moscando ou cochilando. Enquanto cê tá palma, pá, tá te passando. Paga pra ver, fazer valer. Você, ela não pode ser só normal. Quer ser a melhor, fenomenal. Ela é a pura brisa da fama. Um clique com fã na capa amanhã. Ela quer aparecer. Nada de trampo, é só se envolver. Só correr na night atrás de fama. Até meio dia fica na cama. Isso é que é querer, isso é que é correr. Teste do sofá, seu dever. Quer o primeiro lugar, sonha com a taça. Mas enquanto cê dorme, alguém te ultrapassa. Uns quer pagar pra ver, uns quer fazer valer. Uns diz qual vai ser, e você? Tá vacilando, moscando ou cochilando. Enquanto cê tá palma, pá, tá te passando. Uns quer pagar pra ver, uns quer fazer valer. Uns diz qual vai ser, e você? Tá vacilando, moscando ou cochilando. Enquanto cê tá palma, pá, tá te passando. Paga pra ver, fazer valer. E você, vai ser.